Lucas nem respirava, tomado pela crônica do amigo. No primeiro tiro eu fechei os olhos. Fechei, porra. Não era assassino, nunca tinha matado ninguém, porra. Foi foda, Lucas. Foi o minuto mais foda da minha vida. Olhei pro moleque, pro ladrãozinho, filho de uma puta. Ele foi caindo devagar pro lado. A mão dele ficou erguida uns 20 segundos, o dedo apontando na minha direção, tremendo. O sangue vazava da cabeça dele e cobriu todo o rosto dele, todo o lado, disse o homem, passando a mão sobre a orelha direita. Quando ele bateu no chão, eu atirei de novo. Morreu na hora. Não fechei o olho e parei de tremer. Agarrei o segundo pelo cabelo e pela roupa. Joguei o veado do lado do amigo dele. Olhei em volta. Tudo escuro e sem barulho de nada. Enfiei umas bicas pro cuzão acordar. Nada. Queria que ele visse. Queria que ele soubesse que estava indo para casa do chapéu. Dei dois tiros no peito do maluco. 2 dias depois veio a confirmação. Guardei o recorte do Notícias Populares. A foto dos dois não rendeu primeira página. Haha, riu Lucas. Pô, Vicente, até na hora de falar uma coisa dessas você vem com brincadeira. Vicente deu outra baforada. Brincadeira? Brincadeira nada, Lucas. Eu estava obstinado. Eu fiquei puto. A primeira página veio 2 semanas depois. Fala sério. Vê só a treta. Lembrei-me do nome do receptor dos caras. Foi atrás do Caveira? Na miúda, na moral. Rodei uns botecos do Velozão, só de orelha nas conversas. Um dia ouvi o que queria. Enquadrei um ladrãozinho que tomou chumbo quando deu o trampo. Daí cheguei no Caveira. Meus irmãos ficaram loucos. Minha mãe só faltou se matar quando soube que eu apaguei os dois ladrões que tinham entrado em casa. Mas ouviram minha conversa, ouviram meu desabafo. Comprei mais balas para o cano e fui para o barraco do Caveira. Cheguei lá de madrugada. Quando tomei coragem, desci do carro, atravessei a rua, entrei na favela. Não tinha ninguém de bituca. Chutei a porta do barraco e, enquanto o cara ainda pulava de susto, sapequei 2 tiros no vagabundo. Era um a menos no bairro para infernizar a vida dos honestos, dos pais de família. E era um troféu dos bons. O cara era receptador de bagulhos roubados. Os vagabundos iam patinar uns dias sem ter para quem vender nem de quem comprar. E para garantir que os caras iam pensar duas vezes antes de tomar o lugar do cara, catei uma faca e arranquei o bucho do vagabundo. Tirei 2 balas do tambor do revólver e enfiei uma em cada narina do cara. Essa virou a minha marca. Nesse momento, Lucas teve um lampejo. Uma imagem formou-se em sua cabeça. Via-se no Largo da Batata, em Pinheiros, parado na frente de uma banca de jornais, olhando para o Notícias Populares. A foto da capa era o close de um homem morto com balas nas narinas. Assassino serial era parte da manchete. Sua capa, balbuciou Lucas. Isso mesmo, o vacilão virou celebridade. Lucas passou a mão pelo queixo. A lembrança do Largo da Batata, céu azul, buzina dos carros no trânsito lento da Faria Lima e da Teodoro Sampaio. Depois veio outro flash. Viu os prédios como tinha visto na Batalha da Teodoro. Os prédios tomados por eras, por trepadeiras e bromélias, tomados por vampiros. Antes de eu sair, peguei a pistola do cara que estava num caixote do lado da cama. Foi minha primeira pistola, uma PTzona da hora. Revirei umas caixas e fui enfiando num saco tudo o que fui achando de valor. Relógios, munição, uns pacotes de cigarro e a sorte grande. Achei 2 maços de dinheiro moqueados numa lata de pêssegos. Era muita grana, cara. Peraí, tu começou essa merda toda por ser contra o roubo e acabou virando ladrão? Ladrão nada, xará. Aí você força a amizade. Você tem de ver o meu lado. Eu larguei emprego, larguei minha vida para azarar esses caras. Então, quando eu estourava um maluco desses, tinha de buscar um ressarcimento, descolar um troco para financiar meu trampo. Como é que eu ia viver? Depois do Caveira, eu nem quis mais morar com a minha mãe e meus manos. Não podia colocar o deles na reta se eu mesmo, por minha vontade, estava colocando o meu. Lucas coçou a cabeça. Um dia, Lucas, tu pode acabar caindo na mesma situação. Pode acabar fazendo uma coisa que a maioria vai achar errado, mas no seu coração sabe que está fazendo o certo. É por isso que comecei a pagar um pau para você. Tu não vacila na hora de tomar um rumo. Tu dá força para os caras entrarem no combate. Isso tem valor, Lucas. Ter coragem não é para qualquer um. E como foi que você rodou? Tá falando da primeira ou da segunda vez? Pegou cana 2 vezes? Duas, Zangão, duas. Lucas sorriu ao ouvir Vicente chamá-lo de zangão. Sabia por que o amigo dizia aquilo. Lembrou-se da primeira vez que Vicente chamou-o para conversar e revelou que passava a acreditar na profecia do bispo e em Lucas. Tinha mencionado na ocasião a célebre frase de Mohamed Ali, dizendo que Lucas movia-se como uma borboleta e ferroava como um zangão. A primeira é uma história longa, mas a que me deu raiva foi essa da segunda vez, prosseguiu o grandalhão. Foi numa parada besta. Eu já estava 3 anos nessa vida. 3 anos. Tinha feito um par de bandidos, mais de 60 homicídios nas costas. Foi quando rolou aquele caso de um rapaz sequestrado. Um lance que a mídia toda correu em cima. Como era o nome mesmo? Vicente baixou a cabeça pensativo. Acho que era chamado de O Caso Roberto, uma parada louca. O episódio soou familiar para Lucas, a ponto de fazer os pelos dos braços eriçarem. Aquele nome lhe era comum. Era aquele lance de um rapaz que tinha desaparecido, tinha se afogado, sei lá. O cara sumiu na praia e a imprensa toda ficou em cima do irmão dele, que tinha pirado, que não aceitava que o irmão estava morto. Saiu dizendo que o irmão tinha sido sequestrado. Eu me lembro disso, murmurou Lucas, um tanto inseguro. Pois é, calhou de eu estar naquela época atrás de um cara que era sequestrador. E sequestro era coisa de peixe grande, ainda não era aquela merda de sequestro relâmpago que pegavam qualquer um para fazer a fita. Eu sabia que o vagabundo era bem armado e, o pior de tudo, era inteligente, era matreiro. Tinha sempre uns 3 caras com ele. Fiquei mais de um mês estudando a casa do infeliz para sacar a hora certa de arrepiar. Fiz o serviço de dentro para fora. Lucas ergueu os olhos sem entender. Quero dizer que o melhor lance não era entrar e pegar o cara no susto, como eu curtia fazer. Tive de fazer o caminho contrário. Esperei o malandro sair para os rolos dele. Tinha colocado grampo na linha dele e sabia que ele ia voltar para o Cafofo na mesma noite. Quando ele virou a esquina, fui para a rua de trás, sabia que a casa atrás do esconderijo dos malandros estava vazia, pulei o muro e, da casa vazia, pulei para o telhado do cara. Nem arrombei porta nem nada. Arranquei umas telhas e entrei no telhado. Achei o alçapão e caí para dentro. Quando eles voltaram, foi moleza. Deixei os 4 entrarem na casa. Nessa época, eu já tinha silenciador no cano. Um veio direto para o banheiro e foi o primeiro a beijar o azulejo. Peguei o segundo na cozinha e o líder safado, mais o capanga na sala. Pou, pou, rapidão. Mas o sinistro nem foi a ação. Foi o que eu vi na casa enquanto esperava os bacanas. A casa era grande, com 4 quartos, em bairro de classe média. Os caras armavam o cativeiro ali mesmo. Num dos quartos encontrei um papel e um panfleto pregado com durex na parede. No papel tinha um endereço. O panfleto era com a foto do tal do Roberto desaparecido e um telefone para contato em caso de informações. Era um dos meios que o irmão do cara descobriu para ver se achava o irmão afogado. Eu fiquei grilado com aquilo. Peguei o endereço e resolvi ir no lugar na hora. Me deu a louca. Era como se eu tivesse alguma coisa a ver com aquilo. Podia ser que eu encontrasse o tal do Roberto. E aí? Aí que até hoje acho que esse foi o maior vacilo da minha vida. Por um azar da bexiga, eu fui enquadrado na rodovia. Estavam fazendo uma blitz da rodoviária, ensinando a molecada nova como proceder. Pediram meu RG, puxaram meus dados. Como eu estava pedido na área, fui algemado e me tacaram num camburão. Fala sério. Não teve nem chance de acerto. Eram tenentes instrutores, não teve como. Os professores têm de dar bom exemplo para quem está entrando. Que zica da grossa! Fui para a cadeia de Caraguá. Depois me trouxeram de volta a Osasco para aguardar julgamento. Na época ainda funcionava a cadeia do Pestana. Penei muito ali. Fiquei 13 meses guardado naquele cafofo. Aquilo ali não era vida, meu irmão. Superlotado. Mais de 20 sangue ruim por metro quadrado. Se caía um trouxa lá dentro, carinha fraco, já era. Ou morria ou ficava piolho. Pior do que quando entrou. Coisa feia. Descobriram que você tinha feito os caras no cativeiro? Nada, mas a consciência pesou por causa do moleque sequestrado. Fiquei lá pagando por morte de outros malandros, vagabundos mesmo, mas aqueles 4 sequestradores. Investigando com um truta aqui, outro truta ali, descobri que eles não tinham sequestrado o tal do Roberto, mas poderiam ter informações valiosas. O endereço que estava no panfleto eu passei para o meu irmão, que acionou um mano nosso. Não deu em nada. Fiquei com aquilo atravessado, mas se eu desse um toque nos meganhas, corria o risco de tomar o sequestro nas costas. Tenho certeza de que se eu tivesse chegado lá, eu teria achado alguma coisa, alguma pista para continuar ou algum mané para abrir o bico. Depois disso, ficou mofando no presídio? Fiquei, cara, dia e noite cercado da raça que eu mais detestava. E tinha de ficar ligeiro, porque caiu na boca da comunidade que eu era justiceiro. Acontece que o couro do Vicentão aqui é coisa dura. Como eu já estava escolado, tinha ficado muito tempo preso da primeira vez, fui logo pondo respeito na bagaça e não tinha um infeliz que viesse na mão limpa e na hombridade. Todas as três vezes que tentaram me apagar, foi na crocodilagem. Vicente fez nova pausa na narrativa. O tempo passou, Luquinha. Dia após dia, tudo igual. Tu vai ficando marrom, feito as paredes de concreto daquele lugar. Lá dentro, vai perdendo a noção da vida, a noção do mundo. Teu mundo passa a ser o dali de dentro. É estranho pra cacete. E então, uma bela noite, esse inferno começou. Pra mim não foi inferno nenhum, não é? Vi nego gritando dentro das celas, dizendo que estava cheio de nego morto. Aquela primeira noite, eu não preguei os olhos. Tava cismado com os lances que estavam rolando, então tinha ficado de olho aberto. Antes do sol raiar, os agentes penitenciários começaram a abrir as celas e recolher os adormecidos. A enfermaria da penitenciária lotou e as primeiras remoções para os hospitais começaram. Só ouvia agentes gritando uns com os outros e deixando informação vazar. Ficamos sabendo que São Paulo inteira tinha pirado. Os hospitais estavam lotados de gente com aquele mesmo problema. Ficamos o dia todo trancados, o dia todo sem sair da cela. Nem sei como vim parar em São Vítor. Mesmo sabendo que não podia dormir, não aguentei. Quando pisquei os olhos, já era. Embarquei no expresso, noite maldita.